Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o segundo turno das eleições. Faltam apenas 10 dias para você decidir o que você quer pro Brasil. Agora ficou mais fácil, porque se no seu estado não tem segundo turno, são só um voto, né? Ou você tá satisfeito com a Dilma e vota nela, ou você não tá satisfeito com a Dilma e vota no Aécio. É simples. Né? Ou um ou outro. Ou é Dilma e Aécio, ou é Aécio e Dilma. E aí na sua cidade, no seu estado, por exemplo, aqui no Distrito Federal, deu o segundo turno. Aqui é Jofran Frejá contra Rodrigo Hollenberg. Jofran Frejá do PR e Rodrigo Hollenberg do PSB. Né? Então, aqui no Distrito Federal são dois votos. Lá em Minas Gerais, por exemplo, é um voto só, porque o governador já foi eleito no primeiro turno. Né? Então, está na sua mão a sua responsabilidade de dizer o que você quer. Está vendo como é que é importante o seu voto? Você que vai decidir o que vai acontecer com o Brasil, tá bom? A discoteca do Cleitão apresenta Lorena e Rafaela. A Faculdade da Música apresenta os mestres Belmonte e Amaraí. A frase irretocável é de Honoré de Balzac. A oração de hoje é uma oração linda, linda, linda, linda. Quando eu me amei de verdade. A dica do programa de hoje, as mentiras da internet. Tem muita verdade, mas tem muita coisa mentirosa na internet. Você lembra desta? Eu vou trazer o Queijinho de Minas, a Martinha, para cantar uma música de 1968. A maioria das pessoas que está me ouvindo aí nem nascida não era, né? Eu começo trazendo aí essa menina de Brasília, Natália Cavalcante, Olhos Meigos. Tá me machucando, não sei até quando vou me arrebentando nessa paixão. Meu pobre coração nunca desiste de te esperar, porque sou a sua estrela e você é meu mar. Olhos negros, paixão que tanto me faz chorar.

que és o bem que eu Clayton Aguiar, composição do The Kinks, O Bem Que Eu Sempre Quis. Essa música eu tinha 15 anos de idade quando nós fizemos. The Kinks era um grupo que nós formamos em Coromandel. A gente imitava os Beatles, cabelinho pra frente assim, todo mundo de terno preto, gravatinha num cordãozinho, né? E a gente cantava e tocava as músicas dos Beatles e começamos a fazer as nossas próprias canções. Essa aí foi uma delas. Essa foi a segunda música que nós fizemos. Ela foi feita lá na casa do Tom Bandim, lá perto da praça da Igreja Velha, lá em Coromandel, né? Isso em julho de 1965. Aí, o bom nem de ficar velho, a gente tem história para contar, né? João Bosco e Vinícius, quem dá as cartas? Sou eu. Pensou que eu fosse aprender a jogar seu jogo. Que pena, você se enganou. Pensou que podia fazer de tudo, até me isolar do mundo. Que pena, você vacilou. Você não ligava pro meu sentimento, jogava a todo momento as cartas desse nosso amor. Mas eu dei a volta por cima e acordei, e esse seu jogo eu ganhei. É pra você dar mais valor. Eu bem no jogo do amor. Quem dá as cartas sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Meu bem no jogo do amor. Quem dá as cartas sou eu. Sou eu, sou eu, sou Você nunca pensou que eu fosse aprender a jogar seu jogo. Que pena, você se enganou. Pensou que podia fazer de tudo, até me isolar do mundo. Que pena, você vacilou. Você não ligava pro meu sentimento, jogava a todo momento as cartas desse nosso amor. Mas eu dei a volta por cima e acordei, e esse seu jogo eu ganhei. Que é pra você dar mais valor. Eu bem no jogo do amor. Quem dá as cartas sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Meu bem no jogo do amor. Quem dá as cartas sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Meu bem no jogo do amor. Quem dá as cartas sou eu. Sou Bosque Vinícius, quem dá as cartas sou eu para RM Empreiteira de Monte Carmelo. Ele não botou o nome aqui do diretor da empresa, mas ele chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 1. Um abração para a turma de RM Empreiteira, os meus amigos, o Juvelino, o Baltazar, a turma boa lá de Monte Carmelo, nas Minas Gerais. No próximo bloco, Martinha, Eliane Samuel, João Neto e Frederico e Bruno e Marrone. Você está ouvindo o programa Clayton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Clayton Aguiar. Eu cheguei em Brasília em 1968, mais precisamente no dia 20 de março de 68. Me lembro que chovia muito, né? Eu cheguei na rodoviária, o meu primo, meu padrinho Wagner Alves Coutinho foi me receber lá. E nesse ano, já estava no fim da Jovem Guarda, né? Eu acho que já tinha, se não já tinha acabado, estava acabando. Mas tinha uma menina que o Roberto Carlos foi lá fazer um show em Belo Horizonte. Conheceu lá em Belo Horizonte, dizem as más línguas, dizem, mas não provam que ele abiscoitou a bichinha. O Betão não era fácil não, né? E essa moça fez o maior sucesso, né? E essa canção que ela gravou em 1968 foi um sucesso nacional. Você lembra desta? O Queijinho de Minas, Martinha, Eu Daria Minha Vida. Você lembra desta, Martinha? Eu daria minha vida pro meu amigo Amauri Araújo, lá em Caldas Novas, no estado de Goiás. Ele e minha amiga Simone, né, esposa dele, moraram aqui em Brasília há muito tempo, estão morando lá em Caldas Novas e não perde o nosso programa. E o Amauri chegando para fazer parte do nosso Facebook. Amauri, seja muito bem-vindo. Um beijão na Simone aí por mim, tá bom? Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Ah, sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Cara, se ainda existe algum. meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar pro Ananias Rodrigues de Ceilândia, no Distrito Federal. Ananias, um abração para você, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, viu? João Neto e Frederico e Bruno e Marrone, a composição de Nildomar Dantas, chamam isso de traição. Parceiro, chamam isso de traição, rapaz. Quer saber por onde andei? Quer saber por que cheguei tão tarde? Por que ando tão distante assim? Tá na cara a verdade. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Já avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, fui buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição, dizem que sou o culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Pra cantar com a gente, nossos parceiros Bruno e Marrone. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, foi buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição, dizem que sou o culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. João Neto e Frederico e Bruno Marrone chamam isso de traição. No próximo bloco, a dica é o seguinte: as mentiras da internet. Tem muita coisa boa na internet, mas tem coisa mentirosa demais da conta, é bom você ficar atento, viu? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu sou do tempo que a máquina de escrever era manual, depois veio a máquina elétrica, que já foi um grande avanço, depois chegou o computador, né? Eu sou de um tempo que não tinha televisão, num tempo que não tinha telefone. Eu sou antigo mesmo, eu nasci em 1950, viu? Mas essa transformação toda, você que é jovem, tem 15, 20 anos, essa transformação toda aconteceu de 20 anos para cá. Por exemplo, telefone aqui em Brasília, telefone celular, chegou aqui em 1992. Eu comprei meu primeiro telefone em 1992. Tanto é que o meu número é daqueles primeiros, né? O 99813601, da primeira geração aqui de Brasília. Aí chegou a internet, essa coisa maravilhosa. Pode ser maravilhosa e pode não ser. Você tem que tomar cuidado com as mentiras da internet. É o que eles chamam de viral, virais, né? Se foram mais de um, virais. Por exemplo, eu já cansei de ver na internet textos atribuídos a Luiz Fernando Veríssimo, e ele dizer, não, esses textos não são meus. Né? Textos daquele comentarista da Globo, o Jabor, né? Arnaldo Jabor, grande cineasta e tal, ele fala, gente, não sou eu. Eu já vi o Jô Soares dizer, gente, eu não tenho site na internet, eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho nada disso. E tem várias pessoas que se passam para ele. Meu amigo Zé Rico, da dupla Milionário Zé Rico, ele não tem Facebook, a esposa dele tem, mas ele não tem. Mas se você procurar na internet, tem lá, Facebook com o nome dele e tudo. E o mais que você tem que tomar mais cuidado, é porque as pessoas têm mania de dar receita na internet e as pessoas embarcam sem saber o que é. Não faça isso, pelo amor de Deus, viu? E agora, na época da política, então, aí sim, aí que as mentiras comem solta na internet. Por exemplo, a internet anunciou que o ministro Joaquim Barbosa teria sido convidado pelo Aécio Neves para ser ministro dele, né? Ele era ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, disse que ele seria ministro das Relações Exteriores do Aécio. Mentira. O Aécio não convidou e nem ele aceitou. Então isso é mentira. Por exemplo, uma mentira que está sendo disseminada pelo Nordeste, principalmente, pelas áreas rurais, é o seguinte: a mentira é que o Aécio vai acabar com a Bolsa Família e com a aposentadoria. Gente, hoje em dia, a Bolsa Família, a aposentadoria é um direito que ninguém consegue tirar, né? E a Bolsa Família não é mais um programa de um partido político, é um programa da nação brasileira, né? Inclusive existe já um projeto nesse sentido, para que passe a ser um projeto do Estado. Ninguém vai tirar a Bolsa Família de ninguém, né? Você pode escolher os seus candidatos aí, pelo que você achar das propostas e tudo, mas por essa mentira não. Então você tome cuidado com as mentiras da internet e não acredite. Se você, um assunto do seu interesse, procure ver se é verdade, procure, entre no Google, pesquisa, viu? Cuidado com as mentiras da internet. Pedro Paulo e Matheus, Simples Assim. Simples assim, você me afastou da sua vida, feito um barco em despedida e nem acenou pra mim. Simples assim, eu tinha desenhado o seu rosto tatuado no meu corpo como a fonte de um jardim. Simples assim, eu resolvi tirar você do braço, arrancando um pedaço com a parte mais ruim. Simples assim, dói te arrancar da minha pele, mas a dor que mais me fere é te apagar dentro de mim. Você vai ficar no coração, peito digital que não vai se apagar. Eu posso te esconder na minha solidão, que ninguém jamais vai conseguir notar. Você vai ficar no coração, peito digital que não vai se apagar. Eu posso te esconder na minha solidão, que ninguém jamais vai conseguir notar. Simbora, Matheus. Simples assim, você me afastou da sua vida, feito um barco em despedida e nem acenou pra mim. Simples assim, eu tinha desenhado o seu rosto tatuado no meu corpo como a fonte de um jardim. Assim, eu resolvi tirar você do braço, arrancando um pedaço com a parte mais ruim. Simples assim, dói te arrancar da minha pele, mas a dor que mais me fere é te apagar dentro de mim. Você vai ficar no coração, peito digital que não vai se apagar. Eu posso te esconder na minha solidão, que ninguém jamais vai conseguir notar. Você vai ficar no coração, peito digital que não vai se apagar. Eu posso te esconder na minha solidão, que

o melhor mestre de obras que eu conheço. Ele construiu a minha casa, as pessoas chegam aqui em Brasília e falam, rapaz, mas quem foi que fez essa casa tão boa? Fala, foi o meu amigo Carlinhos Martins, lá do Coró. E ele não ficou aqui em Brasília para ganhar muito dinheiro, porque ele não quis. Voltou pro Coró e disse, Cleiton, não sai de Coromandel por preço nenhum. Vim aqui só porque eu sou seu amigo. É bicho do mato, né? Carlinhos, um abração para você. A frase irretocável do programa de hoje é de Honoré de Balzac. É tão absurdo dizer que um homem não pode amar a mesma mulher toda a vida, quanto dizer que um violinista precisa de diversos violinos para tocar a mesma música. É a frase irretocável de Honoré de Balzac. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Lorena e Rafaela. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e pelo site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, agora toda terça-feira às 10 horas da noite, com repeteco no domingo, também às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Lorena e Rafaela, Coração Tatuado. Saudade maluca dói demais, essa saudade machuca. Quando alguém que a gente ama vai embora, não tem jeito, sem querer a gente chora. Quem já sentiu uma paixão? Ela se vira na cabeça, que enlouquece dita regra, se faz com que a gente obedeça. Que chamou uma vez, pra sempre estar condenado, pra levar esse vício da carne e um coração tatuado. discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Lorena e Rafaela, Coração Tatuado. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode ligar de 8 da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. E pode também deixar o recado no site da radioestudiobrasil.com.br. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer dois grandes professores. A Faculdade da Música apresenta os mestres Belmonte e Amaraí. Adeus, Mariquita Linda! Mariquita linda, vou tentar esquecer os bons momentos que contigo desfrutei. É como quem deixa a vida, dou-te adeus na certeza de que longe dos teus olhos morrerei. Adeus, linda flor silvestre, pedaço de bom caminho que perdi do jardim dos meus amores. Essa mais linda das flores que plantei e não colhi. Flor serrana, ao deixar te despeço-me das flores que perfumam o teu jardim. Despeço-me da casinha, doce ninho de sonho do romance que tão cedo teve fim. É a tua indiferença que faz apagar-se a luz dos olhos meus antes de deixar a vida numa lágrima sentida. Deixo meu último adeus. A Faculdade da Música apresentou os mestres Belmonte e Amaraí, Adeus Mariquita Linda, uma gravação de 1972 para Maria Ricardina Santana de João Pinheiro, nas Minas Gerais. Ela que curte o nosso programa pela 96,5 Boa Vista FM de Paracatu, do meu amigo Humberto Neiva.